guerreiro nato, linha de frente convocado. Vários loucos da noite vão invadindo o cenário. O foda é saber que muitos chegaram agora, abraçaram ideia, iludido na moda. Chega em mim e me fala que cê tá somando no bang. Não é questão de se achar, muito menos pagar de gangue. O que cê acha, o que cê pensa, não mostra do seu caráter. Disposição, atitude, persistência da sua parte. E se fala menos e age mais, eu sei bem o que isso faz. Não importa a circunstância do proceder que cê traz, pra você ser respeitado pelos seus semelhantes aqui ou em qualquer lugar. A todo instante, o rap nacional, periferia no peito dos grupos de miliano, fonte, inspiração, espelho, são os que prossegue. Ideologia acima, contundente, baseada em nostalgia. Jamais irão alugar o nosso dom de nós que canta por amor, não pro dinheiro e balada de boy. Não vou seguir seu padrão de propaganda que engana. Jamais irei cantar por status nem fama. Não vou viver num mundo de pá de conta que eu não sou pobre. Bilhete único é meu único meio de transporte. Não tenho vergonha de ser, pois creio em Deus e tenho fé. Não somos aqueles que fazem rolê sem grana, indo e voltando a pé. Não somos aqueles que tem postura, mano, não se cresça. Pra mostrar a ideia certa, não precisa de pano e de cabeça. Que a humildade não te faz melhor, mas é o suficiente pra ser respeitado. Com o bico sujo, não ter dó. Porque aqui é cada um com a qual, fazendo o seu, tô sendo real, normal, naturalista. Entendeu? Pagar de gatinho não é nossa cara. Sou pobre realista, o rap não para. Sai da reta, acusão, RAP em ação. Acionar os terroristas, tá formada a função. Os loucos da sul se juntou com o da norte. Agregação perfeita pra deixar o sistema em choque. Na maldade, é claro, pela saco não entende que aqui nem Larier é a verdade, felizmente. É cantada, é narrada, é escrita, é lida, abrindo várias mentes, recuperando vidas. Formando os pensadores, militantes, protestantes, livrando da alienação. Informação a todo instante, é difícil, não é fácil. Cada rima aqui escrita, poucos são os que escutam, muitos são surdo e mudo. Prefiro ver as novinhas no funk, sentar no pau, serrar o whisky, Red Bull dos amigos, que legal. Decadência absoluta, inteligência quase nula, ostentando a ilusão de que a vida não é dura como eu queria. Igualdade, paz e amor no coração, sem racismo, preconceito, político ladrão. Mas nós vivemos no Brasil, penúltimo em educação. Milhões pra Copa do Mundo e nada pra população. Sou só mais um narrador daqueles que estão esquecidos. Nas favelas, nas cadeias, na beira do precipício, ainda há uma chance, só depende de você. Lutar pra vencer, se acomodar, enfraquecer. E eu vi vários lançando tal Camaro amarelo de Caissara no rolê, com arame no chinelo. Que eles pensam que nós quer do rap andar de Calvin, no estilo americano, de Mustang ou de lowrider. Ao contrário, são vários guerreiros no anonimato, usando do talento pra conquistar um espaço. Que nem eu na Lan House, baixando pelo Ares várias bases do Tupac, colocando nos pendrive quantos shows, esperando 5 horas pra cantar. Em pé na chuva com fome, mas eu tava lá, sem dieta, chorona do tipo Luan Santana. Sem playback ou camarinha, que nós faz o que mais ama. Sem espaço, status, vamos fazer da recasso. 100% nacional, sem pagar papos rotulados. Salve a humildade dos que estão chegando agora, espelhando o que faz história. Já tá aí, faz cota, forma de pensar. Humildade nas palavras ricas. Seu rap que tá na mídia, eu tô na periferia, resgatando vida, trazendo ideologia, injetando a esperança, sendo a mídia mais informativa. Então vai de bala, que é moda é passageira. Só passa na peneira as ideias verdadeiras. E sem dinheiro, por amor e sem cachê, nós dá o sangue pelo verdadeiro rap até morrer, até morrer.